Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Boa noite, Vila Anglo. Que alegria estar aqui com vocês em mais um, o segundo programa aos vivos. 27 de junho del 2020, aqui com 11 minutos de retardo porque somos humanas e falamos num portunhol selvagem. Pois é, gente, um pouquinho de atraso, mas, né, estamos aqui com a maior alegria nesse programa ao vivo, aos vivos, às vivas, ex-vives, todos os sábados das 7 às 8, não é isso, Laura Corcoera? É isso, aqui a Silvia Nogueira. Boa noite, Laura Corcoera. Boa noite, falando desde o estúdio do Condô Cultural para a Rádio TV Mundo Novo, Vila Anglo Brasileira. Rádio TV Mundo Novo. Pois é, pessoal, boa noite vizinho, boa noite vizinha, boa noite Vila Anglo, boa noite Brasil, boa noite planeta Terra. Estamos aqui nesse dia 27 de junho, em pleno São João. São João que foi comemorado no dia 24, mas as festas vão até o dia 30 de junho, pelo menos, né, do que a gente tem conhecimento. Na terça-feira acabam e a gente começa o segundo programa aqui na Mundo Novo, esperando o seu contato, que você nos acompanhe durante essa uma hora de programa, liga para a gente. E aqui estamos, porque hoje estão ouvindo muita gente daqui do Brasil e também da Espanha. Um beijo muito forte para toda a gente e recordar que o telefone da Rádio TV Mundo Novo é o 99-8247-909. Isso, 9982-47909, liga para a gente a hora que você quiser, falando um pouquinho aí de como que tá, se você quiser mandar um recado, falar como que tá nessa noite de sábado, na sua quarentena, a gente vai ficar muito feliz de te ouvir e de compartilhar o que você tem para compartilhar aí conosco. Você que é tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa, fala conosco, fala aqui na rádio. Rádio TV Mundo Novo. E aí, 27 de junho, no meio da pandemia do coronavírus, América Latina e Caribe ultrapassaram já a marca de 100 mil mortes por Covid-19. Globalmente, quase 500 mil pessoas já morreram por causa do coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional da Secretaria de Saúde e confirmam que o Brasil tem mais de 1,3 milhões de infectados e o número de mortes já é superior a 55 mil. O crescimento diário dos óbitos, ao longo de praticamente toda a semana, ficou acima de 1.000. Por duas vezes, as confirmações de infectados e infectadas superaram 40 mil nos últimos dias. O país é hoje o que apresenta cenários mais críticos em 24 horas em todo o mundo. Tudo piorou desde o dia 11 de junho, quando as cidades no Brasil abriram os comércios e deixaram a população decidir, individualmente, se deveria ou não continuar na quarentena. Ficou um salve-se quem puder. A essência do neoliberalismo, a teoria da livre eleição deste escroto chamado Buchanan, né? O Brasil é hoje o segundo país, depois dos Estados Unidos, que mais registra números absolutos de casos fatais em todo o mundo pelo coronavírus. Pois é, mas vamos voltar aqui para o nosso cantinho, a gente quer saber de você. Como você está? Como você está se cuidando? Se você também ficou um pouco incerto nessa coisa de, poxa, vai abrir tudo e agora o que eu faço? Que eu fico em casa ou posso sair já? A gente aqui no Condô Cultural, a gente entende que é muito importante continuar no confinamento e que ainda tem muito tempo, muita coisa pela frente, porque o vírus está aí, está se espalhando. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica nessa Saia justa, né? Porque afinal de contas os estabelecimentos se abrem e algumas pessoas precisam ir trabalhar, porque têm ali seus empregos, porque são obrigadas e acabam se vendo numa situação muito delicada. E aí, como está sua corpinha? Como se resistindo nesta pandemia? Nós aqui, o Gré, a Marina, a Ju, a Sil, a Jéssica, o Caco, a Neida, a Bia e a Laura, seguimos aqui no confinamento, tendo muitas afeições também. Nosso corpo, que é um barril de emoções, né? Que estão aí, vivendo muitas intensidades, com frequências muito, muito delicadas, muito sensíveis, né? Pois é, mas e aí, você que está na sua casa, você andou curtindo o São João nessa pandemia? São João, mas que é essa coisa do São João? Eu que sou espanhola, não sei que aqui como é a festa junina, né? São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Então, São João é uma festa muito popular, que em geral a gente comemora com uma fogueira quando o inverno chega. E a gente faz muita comida típica, tem umas músicas belíssimas para comemorar o São João. E agora, nesse período de confinamento, algumas pessoas, para não perderem a festa, acabaram sugerindo uma co comemorações pela internet. Então, está tendo um festival imenso de festas de São João e forró em casa. É, tem um montão de evento por aí. No site da Catraca Livre, você que está em casa, se você quiser dar uma olhadinha numa agenda de programação de festa junina que eles colocaram lá, entra ali que você vai ter um monte de dicas de como dançar em casa e tal. Mas e você na sua casa? Você está comemorando o São João? Andou cozinhando arroz doce, milho verde, quentão, pinhão? O que que você anda fazendo? Se você estiver cozinhando alguma coisa e quiser compartilhar a sua receita aqui com a gente, E sim, manda um compartilhe. áudio ou uma mensagem aqui para o nosso telefone 99824-7909. Aqui vai ter um monte de gente querendo experimentar a sua comidinha e também querendo trocar comidas, viu, gente? Sim, compartilhe a sua receita, porque somos o que comemos. Então, é muito importante compartilhar todas essas informações tão importantes que são as receitas. O que esperamos mesmo é que, apesar das dificuldades, a gente permaneça viva. E aqui, aos vivos, neste streaming experimental da Rádio TV Mundo Novo, colaborando nesta rede de cooperação que vai ser construído com as amigas de Vila Anglo. Isso mesmo, a gente espera muito a contribuição de vocês e que vocês também enviem dicas, sugestões, críticas, são muito bem-vindas. É você que ajuda a gente a construir e fazer essa rádio. Sem você que está em casa, isso aqui perde para a gente muito sentido. Então, manda, participa, manda áudio, manda mensagem, participa com a gente. A noite está só começando e a gente conta com a sua companhia nessa próxima 1 hora. Sim, porque nestes momentos da pandemia nós sentimos que a oralidade, a fala oral, é imprescindível para continuar acompanhando a gente. E se você quiser chamar a 99824-7909, mandar um áudio, uma mensagem, não ligar, somente enviar um áudio, uma mensagem, porque aqui toda a equipe de confinamento do Condor, da Rádio TV Mundo Novo, estamos aí esperando sua mensagem. Mas não precisa ligar, porque estamos em directo, ao vivo, no programa Aos Vivos, Aos Vivas, Às Vives. Rádio TV Mundo Novo. Notícias do bairro Vila Anglo Brasileira. Incêndio doméstico numa casa da rua Mundo Novo. Uma tragédia, pessoal. Uma família com crianças e pessoas idosas perderam tudo ontem, na sexta-feira, 26 de junho. Agora eles estão na casa de familiares aqui na Vila Anglo e eles estão organizando uma vaquinha para ajudar na reconstrução da casa. Eles estão precisando de tudo, mas assim, em especial, compra de materiais para reconstruir a casa e pagar a mão de obra. E também roupa para duas pessoas idosas. Então, esse pedido é urgente. A rádio também serve para isso. Você que atravessa dificuldades, você que precisa de ajuda, olha que importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, anote aí, se você estiver ouvindo, o banco, os dados bancários da família que precisa de uma ajuda muito emergencial nesse momento. É o Banco Bradesco, agência 0422. Conta corrente 9057-3, nome Jefferson do Carmo de Jesus, CPF 3979-443-8847. É, eu vou repetir, mas se você quiser ajudar, você também pode escrever aqui para o Condô e a gente manda uma mensagem com a conta, tá? É o Banco Bradesco, agência 0422, conta corrente 9057-3, nome Jefferson do Carmo de Jesus, CPF 3979-443-8847. A família conta com a sua ajuda e a gente é aqui, todo mundo, é uma grande rede de colaboração. Então, vamos participar, vamos colaborar, se você puder, não é isso, Laura? Isso aí. Aqui estamos falando da Rua Mundo Novo. É muito, muito especial o nome desta calle, que é o nome também da Rádio TV. É Vila Anglo Brasileira, aqui fazendo comunidade, fazendo bairro, cuidando a vida. É uma necessidade de voltar para o essencial. Nós aqui, toda a gente que estamos confinadas, ficamos também sem trabalhos, porque os perdemos nesta pandemia. Mas não estamos paradas, como vocês estão ouvindo. Somos todo menos inativas. Agora, neste momento necessário de volta coletiva aos cuidados, à reprodução da vida, estamos fazendo presente, fazendo comunidade. Por isso, não temos tempo para trabalhar mais. É um desafio a retomada do tempo. E aí, nós queremos compartilhar as últimas ações que estamos fazendo aqui no Condô, do começo da pandemia. É, isso mesmo. A gente começou com uma distribuição de cestas básicas. Talvez muitas pessoas aqui da comunidade estão participando desse trabalho. Tem muita gente ajudando nisso, né? São muitos doadores, pessoas que estão doando com o que podem, com o que têm financeiramente, pessoas ajudando a higienização e ao contato com as famílias, mas não só as famílias da Vila Anglo estão recebendo cestas básicas. Algumas famílias, 9 famílias da etnia Cariri Xocó, temporariamente em São Paulo também estão recebendo. 3 famílias de artistas da etnia Tariano, que vivem em São Paulo. 18 famílias da aldeia Guarani Calipetã, em Palheireiros. E 126 famílias aqui da Vila Anglo. A gente tem enviado produtos de higiene, de alimentação, e também uma mudinha, coisas para casa. Enfim, máscaras, tem algumas pessoas aqui também da Vila Anglo contribuindo com máscaras e de outros lugares também. Enfim, esse é uma das coisas que a gente tem feito nesse período de pandemia. E que mais contar desta semana? Que uma parte audiovisual, a parte de TV Mundo Novo, está começando a caminhar. Estamos começando a produzir os primeiros vídeos que poderão se ver sua web do Condô, condô.org.br, com suporte de um gestor repositório Biblioteca Internacional Livre e Segura, que é archive.org. Você também pode seguir os novos canais de YouTube e de Vimeo do Condô, onde já está uma parte da memória do nosso projeto. O Condô fez este ano 10 anos, uma década, se diz assim, sim, uma década, Uma né? Uma década. década de trabalho, sua cultura livre, sua gastronomia, sua soberania alimentar, fazendo aqui Montão de coisas, né? Um montão de coisa, reunindo muita gente, muitos artistas, artistas populares, artistas que costuram, que cozinham, enfim. Estamos aqui na comunidade há 10 anos e temos essa alegria de começar a TV e a Rádio Mundo Novo. E aí, tanta diversidade de sensibilidades artísticas, de linguagens artísticas que confluem, se diz, confluem neste espaço tão mágico que é o Condó. E a primeira rádio, diga-se de passagem, né? Diga-se, diga-se. De Portunhoce, o Arre de Planeta Terra. Portunhol Salvaje! Gente, a primeira rádio de Portunhoce, o Arre de Planeta Terra. Portunhol Salvaje em Vila Anglo, brasileira. Portunhoce, o Arre é resistência, gente. É poder poner uma língua que se cambia de género. Que se puede decir, se no sabe de un objeto, se dice de otro, que mezcla todo, mezcla español, mezcla brasilero, E mezcla Guarani, você é que guaraní. fala Guarani. E aqui estamos fazendo isso num bairro popular como Vila Anglo brasileira, num bairro lindo, um bairro lindíssimo. Não precisamos desse canon de beleza aristocrática que se podem ver em outros bairros de São Paulo, não? Tão desigual esta cidade. A língua também é cultura, a língua também é resistência, gente. Portunhol, seu arre já. E aí, seguimos em confinamento e seguimos fazendo criações e fazendo pesquisas artísticas. E nós vamos dar uma notícia inédita. É a primeira vez que vamos a comunicar isto porque ninguém sabia mais. É verdade, é muito inédito, né? E muito fresco e muito novo isso que Muito aconteceu fresco. aqui no Condô, gente. Prestem atenção que a Laura vai dizer. A próxima semana. O sábado 4 de julho, no Condó, vamos a fazer o primeiro festival de performance em confinamento. Vai ser um festival de performance coordenado pela Viviane Queira, com a que vamos a falar depois, e por mim também. E vamos a estar os artistas e ativistas que estamos aqui confinadas. Vamos a fazer este festival de performance, ações do corpo que vão a se comunicar, a se acionar com matérias em um espaço-tempo presente. Como que vai ser isso, Laura? Já que estamos em confinamento, como que o pessoal vai poder acompanhar esse acontecimento tão único? Ai, é um pouco todavia mistério. É como a vida mesma, é como a performance. O que pode acontecer é uma coisa que só é aqui e agora. Então, o próximo 4 de julho, nós falaremos aos vivos o que aconteceu. E vamos a registrar, porque sabemos que a gente está tratando de ficar em casa e ficar bem. Então o pessoal vai poder acompanhar os registros, é isso? Sim, mas também Maravilha. estamos jogando com um outro tempo. Não precisamos comunicar tudo já, ultra rápido, porque estamos também num tempo de digestão, de respiro. Então, nós compartilharemos pela rádio algumas coisas e depois compartilharemos os registros, mas não precisamos correr agora. O tempo andava muito rápido mesmo, né? Acho que essa tem sido uma oportunidade para a gente acalmar, por mais que ainda pareça difícil, a gente nas nossas casas, com toda a tecnologia, para quem tem esse suporte, com reunião, com um monte de com zap que não para de tocar, pode ser um momento muito bom para a gente aquietar um pouco e viver um tempo mais lento, mais gostoso, né? É aí, porque você falou da soberania alimentar, das cestas básicas, e você vai falar de um jardim das delícias depois, se é seu, mas eu queria falar um pouquinho mais da soberania tecnológica, de tomar consciência, pegar consciência dos usos sociais que nós fazemos das tecnologias. É como nós precisamos de infraestruturas solidárias, livres e seguras para ações solidárias. Porquanto aqui no Condó estamos fazendo uma transição tecnológica. Começamos também uma parceria com uma plataforma cooperativa que é Código Sul, de companheiras que estão pela América Latina, por Costa Rica, por Honduras, por El Salvador, para fazer toda esta transição e começar a usar tecnologias, ferramentas, procedimentos que são seguros, encriptados, que não são dados que regalamos para as multinacionais, e usar ferramentas de código aberto, você ferramentas livres. Você falou uma palavra importante agora, Lau. Você falou das multinacionais. Por que que é tão importante a soberania tecnológica? Quem que fica com esses dados? Porque a pessoa fica, ah, mas para que eu vou migrar se tem o Google? Ou se tem o, sei lá, o nome deles todos? Ah, mas... claro, porque você está pagando como uma coisa que é muito mais valiosa que a grana, que o dinheiro. Você está pagando com a sua privacidade, com seus direitos Eles digitais. Eles ficam com todos os seus dados, todas as suas informações. Absolutamente, é a contrapartida, é a contrapartida. Nós poderemos falar mais de segurança tecnológica, mas é como, por fazer um exemplo, quando você fala de soberania alimentar, imagina que a Coca-Cola está supervisando tudo o que você come e bebe. Imagina. É a mesma coisa. Temos agora as Coca-Colas de informação. As Coca-Colas de informação que controlam, usam, vendem... É muito bom. Todos os nossos dados. E aí não é gratuito todo o escândalo das fake news aqui no Brasil. O escândalo de Cambridge Analytica nos Estados Unidos. Ou a explicação de como um personagem tão sinistro, sádico, como Jair Bolsonaro está no poder. Trump, se chama Trump, presidente dos Estados Unidos. Tudo isso é também graças a toda uma arquitetura informacional. Então, é muito, muito importante fazer uma conscientização dos usos sociais que nós fazemos das tecnologias e também repensar as formas de consumo e da produção da informação, dos dados que se transformam em conhecimento, como nós compartilhamos, como nós produzimos e como nós recebemos as informações. Então, você que está ouvindo a gente, se você acha esse tema importante, a gente vai preparar um programa para falar sobre isso. Vocês entram em contato com a gente, fala que isso é interessante, que você se interessa por saber como usar tecnologias que não roubem seus dados, que não acumulem dados, que sejam livres, né? Plataformas livres. Porque há formas de usar a tecnologia de uma forma mais livre e a gente pode aprender um pouquinho aqui com a Lau. Ah, a última coisa que eu gostaria de ouvir de você é o que está acontecendo aqui também no condô relativo ao jardim, ao quintal. O que está acontecendo aqui? Então, a gente já tem um sonho de todos nós, né? Mas a Jéssica Arjona aqui do condô, ela é a pessoa que sonha maior com tudo isso aqui dentro. E cuida muito das plantinhas, da horta, sempre buscando, né, formas da gente conseguir plantar um mínimo e montar nossos pratos, as nossas receitas, com coisas que a gente mesmo cultiva, buscando o que a gente chama de soberania alimentar, ou alguma soberania alimentar. E por que é tão legal, né, a ideia das hortas urbanas? A gente vai começar aqui no condô um jardim de delícias que a Jéssica, a gente vai chamar ela aqui no programa, né? Sim. Para falar um pouquinho melhor como que é isso, porque ela que está à frente disso. Mas imagina que bacana a gente ter aqui um jardim de delícias com várias delícias comestíveis. Ufa. E você ter alguma coisinha também aí na sua casa e a gente plantar coisas diferentes e depois trocar. E com isso a gente cada vez mais precisar menos recorrer aos grandes mercados, tá aqui no bairro mesmo trocando as coisas ou comprando do pequeno produtor, das pequenas mercearias e se ajudando mutuamente para todo mundo crescer junto e um pouquinho e não ter assim o grande mercado que manda em todo mundo e tem preços que ninguém possa pagar e, além de tudo, a alimentação às vezes, né, cheia de agrotóxico, uma coisa que pode não fazer bem. Enfim, a gente está começando aqui esse projeto que, na verdade, o Jardim das Delícias é um começo, né? A horta já existe, já acontece. E a gente gostaria muito de saber se você tem alguma coisa aí, produção caseira, ou se também quer começar aí na sua casa. A Gé é uma Em breve vai vir num programa aqui conversar com a gente, contar para vocês mais detalhes sobre esse projeto. E nós sabemos também que muitas vizinhas aqui do bairro Vilanglo Brasileira têm o jardim comestível, um jardininho pequeno a casa. Então, nós gostaríamos muito também poder ouvir como você está fazendo um pequeno jardim comestível à casa sua, com plantinhas que são remédios, plantas aromáticas, com alguma folha, algum fruto. Mas vou lembrar uma coisa, que estamos aqui na festa junina, né? Pois Como você explicou, né? é, festa de São João. Eu aprendi agora também que o que é o forró, é o que é o lamento sertanejo, né? Você aprendeu, Sim. né? Então, também supe para você que Gilberto Gil não cumpriu anos, né? 78 anos ele fez esse ano e teve uma homenagem linda para ele na internet. Não é bem essa que a gente vai tocar aqui, porque a gente vai fazer jus à festa junina. Então, aí um forró sertanejo com Gilberto Gil para vocês. Sonido. Nós vamos a falar agora com uma pessoa que se chama Beatriz Nogueira. Ela é artista. Artista visual, educadora, tem aí uma estrada de mais de 20 anos de arte, de esculturas, de embates com a matéria, e ela que Está está presente, aí. né? Olá, Bia. Olá, boa noite. Boa noite! Muito Uhul! bem-vinda a esse segundo Boa programa Aos noite! Vivos. Boa noite, Laura. Boa noite, Sil. Boa noite à equipe toda da Rádio do Condor e aos ouvintes. Boa noite, a gente está muito feliz de te ouvir, porque, como você sabe, tudo é muito experimental e a gente estava assim: será que ela vai ouvir a gente? E deu certo. E era nossa primeira. Deu certo, eu também estava aqui, assim, um pouco ansiosa, mas que ótimo, estamos aqui. Nossa primeira entrevista por telefone. Bia, você está em confinamento e, como artista, queríamos perguntar como está vivendo este momento e como está compartilhando também com as suas parceiras, não? De artes visuais. É, a gente sabe um pouquinho, mas quer ouvir de você, que você conte aqui para os nossos amigos, vizinhos, vizinhas, vizinhas. Bom, gente, eu pessoalmente tô fazendo a quarentena o máximo que eu posso. Assim, saio para fazer as coisas mais essenciais mesmo que eu preciso. E, enfim, são muitas sensações, né? Como uma montanha-russa mesmo. Isso é uma das imagens que a gente mais conversa, né? Quando conversa com amigos. E eu, para falar a verdade, me perdi um pouco a noção do tempo, acho que, né, imagino que muita gente também, e tive uma parte dessa quarentena, por um lado, foi muito bacana, e a gente acho que vai conversar mais disso na semana que vem, né? Que já veio até essa ideia de um festival Pois e é, tal. mas a gente até comentou ele no início do programa. Você pode falar assim bem brevemente, o que que é isso, hein? Da onde surgiu? Então, Como é que foi? esse festival, ele é, na verdade, um desdobramento, né, de uma pesquisa que eu venho fazendo. E logo antes de começar essa crise grande, né, o fechamento e a quarentena de fato, eu estava com uma exposição marcada e que ela não aconteceu da forma como ela estava planejada para acontecer. E aí tudo foi se configurando em muitas confluências, né? Como diz a Laura, que o Condô é um espaço mesmo de muitas confluências, e a gente se deixou levar pelas ideias, né? E acabou acontecendo uma residência onde uma boa parte dessa experiência que ia acontecer na forma daquela exposição aconteceu. Nesse modo de residência. O que é Então, maravilhoso, né? Porque a coisa aconteceu, ela tinha que acontecer de um jeito para fora e ela aconteceu de um jeito totalmente para dentro, assim, adaptado a uma situação muito especial, né? pois é, e eu acho que eu nem consigo muito pensar nessa palavra adaptação mesmo, porque eu acho que quando a gente se coloca numa ação criativa, a gente acaba reinventando as coisas, muito mais do que adaptar, né? E eu acho que nesse sentido, essa potência de reinventar e essa potência que ela faz parte da arte já, né, em diversas condições. A gente sabe, ela pode nutrir muito as pessoas no momento que a gente entende também que é preciso se reinventar, né, para enfrentar a situação que a gente está vivendo agora e também um pouco do que vem pela frente, né? Nós nos conocimos preparando cestas básicas para as famílias de Vilanglo brasileira. E depois, sim, fizemos esta residência, pesquisa em confinamento juntas. Para mim foi uma experiência muito importante em relação às práticas artísticas e em relação à vida, porque não há diferença entre vida e arte. E nós vivimos toda essa criação e essa pesquisa em relação constante, sobretudo por os sons, com o Vairo Vilanglo brasileira. Então, eu queria perguntar para você como as suas práticas artísticas entroncam com um bairro como o Vairo Vilanglo brasileira, com o espaço, com umas circunstâncias, com um contexto social, político, econômico, histórico. Acho que são muitas camadas mesmo, né? E essas camadas, elas muito se cruzam assim em mim e nem sempre elas são tão conscientes assim, né? Eu acho que quando a gente começa a se implicar num processo criativo, é que a gente também vai fazendo umas descobertas dessas camadas. Então, para mim, assim, foi uma grande descoberta ver como que o fato de eu circular pela Vila Anglo, eu agora estou no condô como residente permanente, né? Tenho ateliê e tal no espaço, já há mais ou menos uns 5 anos. Então, o tanto de vivência, de experiência, né, pelo bairro, assim, que está muito mais dentro de mim do que eu podia até imaginar mesmo. Além dessa questão toda, né, de sensações, né, de caminhar pelo bairro, das cores, né, que o bairro tem, da geografia muito peculiar, assim, porque é um vale, né? Então tem muita coisa que fica assim, muitas construções, né, que vão se construindo assim nesse embate com essa terra toda. Acho que tudo isso é experiência que fica latente assim dentro da gente e que de alguma forma vai se reconstruindo também. E uma outra coisa importante, assim, que eu estava falando, né, das confluências no condô, eu acho que é também o grau de empatia que a gente vai tendo, vai construindo na convivência com o outro, né? E o fato de ter encontrado a Laura nessa situação também, que acho que ela também tinha acabado de chegar da Espanha, também estava, né, num momento da vida dela de suspensão, a gente conseguiu se sintonizar para um mesmo projeto. E para mim isso foi fundamental também para as coisas realmente tomarem uma potência artística que pudesse se amplificar. E também incluir outras pessoas, como vai ser o caso agora do festival. Nossa, é incrível, incrível até ouvir, né, essa oportunidade, possibilidade, ou criar as possibilidades, né, para fazer nascer uma obra num período tão adverso, assim, né, com encontros, pessoas que passam o confinamento junto, se propõem a uma residência, que conseguem chegar em lugares até muito profundos, né, de relação com a obra e de construção com todo o universo que rodeia e que está dentro, que você vai percebendo, e como que essas coisas ainda estão em movimento, mesmo num período assim de parar, né? É muito instigante ouvir. A gente também está, acho que todo mundo aqui, né, muito animado com essa proposta de intervenção que vai acontecer, que a gente também não sabe o que vai ser, depois vocês vão contar para a gente, você e a Lau. Mas a gente sabe também que você, além de tantas participações aí com trabalhos, e você também é educadora, né, Bi? E como que Isso. tá a questão assim com as escolas? Você está trabalhando, não está? E o que que você tem para contar para a gente um pouco dessa experiência tão inusitada com a meninada em aula por internet, quem pode, né? A gente sabe que, na verdade, a maioria das escolas públicas desse país, né, não acontece nada, que são nas escolas particulares que ainda tem alguma possibilidade, né? O que já é uma diferença. Mas, enfim, você está na educação particular, como que funciona na educação particular a sua experiência agora? Pois é, né? Essas crises elas aprofundam mesmo as desigualdades essa questão da escola, ela é muito estruturante, né? Ela estrutura o cotidiano de muita gente, de muitas famílias. E eu, enquanto ouvia também vocês falando, fiquei muito aqui pensando como será também que estão as crianças, adolescentes, jovens da Vila Anglo, né? E aproveito até para perguntar para os ouvintes também, quem quiser contar um pouco para a gente de como está sendo essa experiência, né? Seria bem bacana também. Para mim, tenho trabalhado bastante. Eu tive um momento de férias já antecipadas, né? Que foi quando foi possível eu me dedicar para esse trabalho mais de uma forma mais para a residência, né? Onde eu pude ficar mais tempo mesmo, próximo ao condô. E essa questão, assim, gera muitas emoções na gente, né? Gera muitos sentimentos, muitas angústias. E tem tanto o lado da relação, né? Porque eu acho que o professor, ele acontece, né? Na relação com o outro mesmo, com quem tá ali, né? Com a criança, jovem, enfim. E a mudança dessa relação ainda reverbera muito forte, né? São muitos os impactos, assim, então também muitas descobertas dentro disso. Acho que tem coisas muito bacanas para contar também, né? A forma como a gente percebe crianças aprendendo a se desenvolver de uma outra forma, né? Bem ou mal, assim, a criança, ou enfim, né, jovens, adolescentes, não estão no embate direto, né, social. E muitas vezes esse contexto com o outro, ele é um contexto de muita disputa. Então, para muitas crianças é curioso ver como isso acalmou, e muitas crianças que têm uma dificuldade maior estão encontrando outras facilidades, até porque não precisam gastar tanta energia, né, com essa relação em grupo. Mas isso é um caso ou outro, né? Eu estou trazendo algumas descobertas, assim. No geral, eu acho que tem. Bom, difícil falar no geral, porque é isso, cada um é um, né? E a gente sente assim, é tudo pela tela. Então, eu, como estou na área de artes, eu atravesso muitos anos, muitas séries, né? Então, eu conheço crianças, eu já acompanho crianças há muitos anos, as mesmas crianças, né? Vão mudando de série e a gente continua junto. Então, olhar para essas pessoas assim no olho, sentir cada dia está de um jeito, e são angústias deles também. São muitas as incertezas da gente não saber o que vai acontecer. Posso falar um pouco pelos professores também? Acho que também são muito pouco ouvidos, né, no momento que estão se construindo políticas públicas Verdade. com relação a esse possível retorno, né? A gente falava de um retorno à normalidade, que a gente sabe que o quão falso tudo é. Então, é bem polêmico esse retorno. Ontem saiu uma notícia na Folha, uma pesquisa, dizendo que 76% das famílias brasileiras, dos brasileiros, não concordam com o retorno escolar. Então, tem muita coisa ainda para ser discutida, né, sobre esse aspecto, mas os professores estão muito na linha de frente e muito sobrecarregados com esse ensino à distância. Acho que tem muita coisa ainda para se pesar, para se conversar sobre isso, né? E aí, Bia Nogueira, é verdade tudo o que você está falando. Nós vamos a continuar nos próximos programas, porque o que está bastante bastante no foco da situação é a necessidade de repensar e reforçar a educação pública e também as estruturas de arte, as estruturas artísticas, o papel dos artistas, o papel dos professores. Com certeza, acho que a Bia vai precisar voltar mais vezes para conversar com a gente, porque tem muita coisa importante aí para a gente aprofundar. Bia Nogueira, muito, muito obrigada pela sua fala e vamos a continuar com o programa. Obrigado, Bia. Boa noite, gente. Obrigada a vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo, vamos Bia Nogueira. Beijo. Continuamos. Beijo. Tu nos dices que devemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos. E aí, escutamos, ouvimos a Anita Tijoux e Sadia Mansur. Anita Tijoux é uma grande artista música de Chile. E Sadia Mansur, que é de Palestina, elas fan Somos Sur. Agora vamos ouvir a mensagem que vocês enviaram aqui pra gente. Quem enviou mensagem A Ju vai comunicar com vocês, e vai dividir aqui com a gente as mensagens que chegaram. Vozes do bairro. Vozes do bairro. Boa noite, Vila Anglo. Eu sou a Juliana Notari e eu tô aqui nos estúdios do Condô Cultural, nos estúdios dessa rádio nova, tão bonita e tão cheia de amor. E eu tenho aqui exatamente cinco recados do nosso bairro, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Eu queria primeiro começar com uma mensagem do Jefferson. O Jefferson, ele faz parte da família que sofreu um incêndio ontem à noite aqui na Rua Mundo Novo, aqui na mesma rua que a gente, aqui do Condô. E o Jefferson mandou uma mensagem para a gente, uma mensagem muito importante. Lembrando que Jefferson e a família estão recebendo doações. A gente vai passar novamente daqui a pouco o número da conta e todos os dados para vocês doarem o que vocês puderem, pois com o incêndio a família perdeu tudo e eles precisam de uma verba para a reconstrução da casa. Tá bom? Vamos escutar o Jefferson. Primeiramente, uma boa noite. Aqui quem está falando é o Jefferson. Eu venho aqui em nome de todos do 200, da minha família 200, agradecer de coração a todos vocês que tiraram um pouco do seu tempo aí, do dia de hoje, para ajudar a gente nesse momento difícil que estamos passando. E quero agradecer a todas as doações que chegaram, a todas as palavras de incentivo, a todas as palavras de todas as mensagens de força, de positividade que me... É isso aí. Agora a gente teve um probleminha aqui com o áudio do Jefferson. Vamos seguir, né? Vamos colocar de novo o áudio do Jefferson. Aqui quem está falando é o Jefferson. Eu venho aqui em nome de todos do 200, da minha família 200, agradecer de coração a todos vocês que tiraram um pouco do seu tempo aí, do dia de hoje, para ajudar a gente nesse momento difícil que estamos passando. E quero agradecer a todas as doações que chegaram, a todas as palavras de incentivo, a todas as palavras de todas as mensagens de força, de positividade que me mandaram. E quero dizer que essa fase vai passar, graças a Deus, com a ajuda de todo mundo aí. De pouquinho em pouquinho, a gente vai reconstruindo aqui e vai dar tudo certo. Um beijo aí, um abraço para todos vocês aí que estão ouvindo essa mensagem. E mais uma vez eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a família de todos nós. Boa noite aí. É isso aí, a gente escutou essa mensagem tão importante e tão urgente do Jefferson. E quem puder, depois a gente vai passar os dados bancários de toda, de todo, de deles para todo mundo doar para a reconstrução da casa do Jefferson e da sua família. Agora a gente vai escutar a mensagem de Goiano Reis com vocês. Temos um probleminha aqui, gente. É ao vivo, aos vivos, às vivas e às ex-vives, né? A gente está aqui arrumando. Olha, eu queria dizer que é muito importante, gente, é muito importante que a gente se conecte nesse momento de pandemia, que a gente se escute, que todo mundo fique junto. Então, essa rádio, ela nasceu nessa ideia, na ideia do cuidado, na ideia de escuta mesmo. Então, enviem seus áudios, enviem para a gente, vamos lá. Deixa eu ver se já está rolando aqui. Um boa noite para a Rádio Mundo Novo, que é líder de audiência e tem prioridade primeira por todos os ouvintes. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Mundo Novo. Fica todo mundo com Deus. Um abraço. Valeu, Goiano Reis, Goiano Reis, nosso vizinho. Agora, vamos escutar uma voz, a voz da Sandra, moradora da rua Bica de Pedra, essa rua tortuosa, essa rua cheia de curvas, tão cheia de pessoas e becos e vielas, né? E casas, e casas, e casas. Sandra, fala com a gente. Então, eu só tenho que agradecer o que vocês fizeram por todos nós. É muito emocionante. Vocês foram muito bacana com todo mundo aqui dessa rua. E eu só tenho que agradecer que Papai do Céu abençoa vocês abundantemente. Já são 3 meses, gente, 3 meses que estamos com esta campanha, com essa ação emergencial para levar cestas básicas e produtos de limpeza nas casas das moradoras da Vila Anglo. Sandra, um abraço enorme para você. Agora a gente vai escutar uma mensagem da Kika. Da sua casa, Kika manda na Avenida Pompeia uma mensagem para gente. Bom, estamos torcendo para que tudo isso acabe. Fazendo várias coisas aqui em casa. Karaokê, brincadeiras, jogos. Assistindo TV, assim, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. E torcendo bastante para que tudo isso acabe. Estamos juntos, assim. Para que tudo dê certo. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Tinha que ser um mantra, né, gente? A gente tinha que falar, repetir, fora Bolsonaro, até ele sair, até ele cair. Para fechar... Vozes do Bairro, vamos escutar agora o recado de Marileide. Marileide também é moradora da Rua Mundo Novo. Olá, boa noite. Aqui em casa, na Rua Mundo Novo, 347, estamos todos bem, graças a Deus. Queria mandar um abraço para todos os meus vizinhos e dizer que tudo isso vai passar. Que logo, logo a gente vai estar todos juntos, unidos, para festejar um mundo diferente. Porque vai passar. Tudo isso vai passar, gente. Que o amor de Deus é maior do que tudo isso. E eu peço que as pessoas tenham paciência, tolerância. E que coloque o amor acima de tudo. Amor a Deus, amor à vida, que isso vai passar. Meu nome é Nica, sou vizinha aqui da frente. Olha, eu acho que a Marileide deu a voz à Nica para mandar o recado. A Nica é vizinha da Marileide, mas vale aí Marileide e Nica nas vozes do bairro. E é isso, gente. Lembrando que é muito importante... Esse recado da doação para a família do Jefferson, me permito aqui repetir o número da conta. Então vamos lá. Jefferson do Carmo de Jesus, ele tem conta no Bradesco, agência 0422, conta corrente 90573. E o CPF, que é importante para fazer a transferência, é 3979-4438-847. Se não, escreve para a gente e a gente manda para você um recado com a conta dele. Um abraço, muitos beijos e vamos sair dessa. E saiu. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. E aí, vizinhas, vizinhas, vizinhos, Juju, muito obrigada por todas as suas vozes. Obrigado, gente. Foi uma delícia escutar vocês. A gente conta com a participação de vocês para esse programa ser cada vez mais nosso, né? A gente construir essa comunicação junto. Uma delícia escutar vocês. Obrigada. Que podem chamar, escrever uma mensagem para 99-8247-909. Isso mesmo, 99-8247-909. Mas agora a gente vai para uma sessão poemas, é isso, Lau? Sim, mas eu queria comentar uma coisinha, porque Vozes do Bairro vai ser um podcast autônomo que vamos a publicar fora do streaming também. Então, é muito importante também que vocês enviem as mensagens, porque além dos ao vivos, nós vamos a fazer este programa, que é um programa que já tem uma vinhetinha, que é esta. Escutem, a ver se é hoje. Não se ouve a vinhetinha de Vozes do Bairro. Não ouvo a vinhetinha. Vou provar outra vez. Não ouvo a vinhetinha. A ver, hoje muitos chapiris interferindo nas tecnologias. Nós que falamos de soberania tecnológica, os chapiris estão aqui conosco. Mas o importante é vocês saberem que Aos Vivos é um dos programas da rádio aqui do Condô. A gente tem outros programas, né, Lau? É isso. E o Vozes do Bairro é um programa para um canal direto com vocês aqui do bairro, para vocês enviarem mensagem quando vocês quiserem e a gente construir junto essa comunicação. Além dele, também tem o Respiros Poéticos, né, Lau? É, o Respiros Poéticos, sim, sim. Mas eu devo dizer que Aos Vivos, de momento, é o primeiro programa ao vivo. Todos os demais estamos fazendo podcast e a gente vai poder ouvir quando eles quiserem através da web do Condô, condô.org.br. Como que faz quando entra lá na página do Condô? Você entra no condô.org.br, aí tem uma anteninha, né? Sim, tem uns... Clica na anteninha. Tem uns desenhos muito bonitos que a Uli fez. Lindos, tem é verdade. Tem um desenho da anteninha aí. Então, a anteninha, pum, Rádio TV Mundo Novo, pum. Aí vai ver os podcasts, os vídeos e também o link para o streaming que nós estamos fazendo, que hoje, como exceção, vamos fazer mais largo, porque como começamos mais é tarde... É verdade, a gente começou com atraso, o que nos desculpamos e vamos avançar um pouquinho no horário por conta desse atraso. Mas não tem como, né, deixar nem cortar coisas que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Então vamos embora, Lau. Vamos embora, porque é 27 de junho. Amanhã vai ser 28 de junho, dia do orgulho LGTBQ. E por isso a gente trouxe hoje a poesia de Glória Horta. Glória Horta é jornalista, poeta, fotógrafa paulista, creio que é paulista. Autora dos livros Sangria, Sexo Urbano e Borboleta Sumaríssima, ela contribuiu em várias revistas, antologias e o poema que a gente escolheu, que chama O Poema Gay, ele está numa antologia que o título é Poesia Gay Brasileira, que foi organizada pela Amanda Machado e pela Marina Moura em 2017. Essa antologia reúne poemas da temática LGBT de 44 autores, entre eles, gente, pessoas como a Hilda Hilst, a Renata Palottini, o Glauco Matoso, o Caio Fernando Abreu. Então, tem muita gente boa, as poesias são lindas e essa é a da Glória, Poema Gay. O falo é um fardo, o corpo, a farda da farsa. E eu sou o grito, o berro, o urro, o erro. Minha alma é uma menina e o meu corpo uma mentira. Não sou homem nem mulher, um ser que sobra e falta. e desencontra no mundo, diferente de todos os mundos, o que me conduz. É a impossibilidade. O que me conduz é a incompreensão. Eu fiz uma tradução para aqueles que estão ouvindo também, que falam espanhol. El falo es una carga, el cuerpo, el uniforme de la farsa, y yo soy el grito, el berreo, el rugido, el error. Mi alma es una chica y mi cuerpo una mentira. No soy un hombre ni mujer, un ser que sobra y falta y no encuentra en el mundo, diferente de todos los mundos, lo que me guía. Es la imposibilidad, lo que me guía, es la incomprensión. Yeah. Radio TV Mundo Novo. Radio TV. Radio TV. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Avenida, uma foto publicada no jornal, uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado na sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado. Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado. Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado. Recomendados, banda de São Paulo, uma canção e um vídeo gravados na Cracolândia, aqui no São Paulo. Não recomendados são Caio Prado, Daniel Chaudon e Diego Moraes, que fazem da música sua arma contra a homofobia. O trio se apresenta travestido de mulher para chamar a atenção contra crimes translesbo-homofóbicos. E aí, porque esta semana aqui no Brasil está sucedendo a Semana do Orgulho e da Resistência LGBTQI+. O Conselho Nacional Popular LGTBI tem feitas muitas atividades online, debates, apresentações, ações criativas. Apesar de décadas terem se passado, o Dia do Orgulho, da Liberação, de identidade sexual e de gênero se faz cada vez mais necessário, tendo em vista os dados da violência recentes. De acordo com o último dossiê dos assassinatos e da violência contra pessoas trans brasileiras, o Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Em 2019, foram 124 mortes. A Atlas da Violência, em 2019, conseguiu um vislumbre da situação no Brasil baseando-se em denúncias registradas no Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e dos registros administrativos do Sistema de Informação de Agravação de Notificação. Dia 28 de junho, o Dia do Orgulho LGTBI+, o Dia da Liberação, é a data comemorada todo ano com as Paradas do Orgulho que acontecem em todo o planeta e marca o levante em 1969, no bar de Stonewall, em Nova York, contra uma das frequentes batidas policiais ocorridas no local. O bar, conhecido por ser ponto de encontro de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersex, enfrentou mais de duas noites de conflito, que começou com o enfrentamento de uma pessoa valente, trans, frequentadora do bar contra a polícia. E aí resultou na primeira parada do orgulho LGBT em 1970, como forma de apresentar a resistência das dissidências sexuais e das dissidências de gênero. Então, pessoal, se vocês conhecem pouco essa luta, eu sugiro que vocês acompanhem todos os eventos que estão acontecendo pela internet e aproveita para esclarecer se vocês não entendem ou se têm preconceito com essa questão que é tão fundamental e são muitas mortes, que vocês acompanhem aí os debates pela internet. Porque o mundo não está hecho solo de homens e de mulheres. Privatização da água, pessoal, no meio da pandemia, com tantas questões tão difíceis, com pessoas sem saneamento básico, sem acesso à água, veio uma questão assim como que quase na surdina, né? Muito pouco comentada entre as pessoas, muito pouco comentada e debatida entre os políticos e, obviamente, dos políticos com a população. Nem um pouco debatida. Aconteceu nessa semana que o Senado aprovou do esgoto. Quem não teve acesso a essa informação, acredito que ela deve ter aí rodado um pouco de boca em boca, mas é uma situação que nos amedronta, né? Que nos deixa um pouco incertos. E foi aprovado por 65 votos a 13 o novo marco legal do saneamento, que permite abrir caminho para o domínio de empresas privadas no setor. É uma questão muito séria, pessoal, porque imagina que já com o que está acontecendo e as pessoas precisando sempre manter a mão limpa, a casa limpa, a higienização mais possível que conseguem, imagina essas pessoas não terem acesso à água porque não tem grana. Então, a tragédia num país como o nosso, que tem tantas pessoas ainda sem saneamento e água, imagina como será se isso de fato acontecer. E o controle desse bem, que é um bem da terra e que ele é inestimável e que ele, para todos estarmos vivos, dependemos de água, imagina se isso virar um produto na mão dessas pessoas que tudo transformam em mercado. Acho que é a hora da gente se unir, prestar atenção no que está acontecendo, trocar informações a respeito e resistir, lutar para que impedir, né, não deixar que isso aconteça. Para que isso seja possível, as pessoas precisam estar muito bem informadas, e essa é, para a gente, uma questão fundamental aqui na rádio. A gente quer trabalhar com as informações verdadeiras e transmitir, conversar e debater com vocês, para que a gente se consiga fortalecer, juntar forças para movimentar coisas que a gente vê acontecer, que são tão absurdas. Então, se vocês tiverem opinião para mandar sobre esse assunto, quiserem que a gente debata um pouco mais, ele é muito novo, e a gente aguarda a mensagem, é a opinião e é a sugestão de vocês. Mas o Brasil, só lembrando, é o país que tem o maior recursos hídricos do mundo, né? São 12%, 12% de água potável do mundo está nesse país. Então, a gente precisa garantir água para toda a população e não deixar ela se tornar um mercado, né, isso, Lau? É isso. E nós também queríamos compartilhar com vocês, vizinhas, vizinhas, um outro tema para falar. É uma proposta de lei que a deputada estadual Erika Malunguinho fez esta semana em São Paulo para proibir homenagens a escravocratas. Esta proposta de lei prevê a criação de uma comissão qualificada para analisar quais obras devem ser removidas, quais monumentos. É esse portunhol meu, salvaje. É uma medida de reparação histórica, não de apagamento histórico. A previsão é que essas obras sejam enviadas aos lugares aos que pertencem, aos museus. Segundo as palavras da deputada Erika Malunguinho, o fato de que nossa preocupação central estar em torno da pandemia não paralisa o motor da história. A memória é algo vivo e se movimenta de acordo com as disputas políticas que nos atravessam. Por isso queremos também que a memória coletiva sobre a escravidão seja revista e realocada. Ataques a povos originários. A Rutucara Associação Yanomami denunciou em comunicado nesta sexta-feira, no dia 26 de junho, o assassinato de dois indígenas Yanomami por um grupo de garimpeiros armados na região do Parima, em Roraima. Os Yanomami sofrem há décadas com a invasão do garimpo ilegal, inclusive ali na cidade, né, próximo às aldeias, na cidade de Boa Vista, que é a maior cidade perto das aldeias Yanomamis, tem estátuas em homenagem a garimpeiro. A Laura acabou aqui de falar da questão dos monumentos, das estátuas. A gente, às vezes, educa muito errado, né? A gente vê uma estátua e acha que aquilo é uma homenagem, que foi uma grande pessoa, um grande homem. A gente não entende as histórias que estão por trás disso. O garimpo mata muita gente, mata muitos bichos, mata a floresta e deixa uma tragédia atrás de si. Então, a gente trouxe essa informação de duas lideranças muito importantes que faleceram essa semana de ataque na terra Yanomami, de garimpeiros. Também queríamos compartilhar com vocês uma notícia trágica que aconteceu esta semana, que é um incêndio no Jaraguá. A causa do incêndio não está confirmada, mas se suspeita de ser bailão. Bailão? Balão. Balão. É coisa que é comum, sabe por que acontece essas coisas? Tem gente que ainda solta balão em festa junina. A comemoração do São João, a comemoração das festas juninas, antigamente como costumava ter esse costume. Sim. E ele foi proibido exatamente por esse tipo de coisa, né, que pode causar incêndio. E o balão caiu muito próximo a essas aldeias, no Jaraguá, e atingiu mais especificamente a aldeia de Tacupé. Só que ele caiu num lugar que o corpo de bombeiros não conseguia chegar. E eles acabaram não indo, deixaram passar, e as pessoas da comunidade começaram a ligar, entrar em contato, pedir para ir até lá, então que fosse de helicóptero, de algum jeito, para ajudar a apagar o fogo. E, no fim, foram os índios mesmo que foram para lá. O corpo de bombeiros até chegou aí tentar ajudar e falou, olha, não dá, não conseguimos entrar, não emprestaram ali os equipamentos. Enfim, teve uma questão. Só que quem acabou cuidando, apagando o fogo e até ficando com alguns ferimentos foram os próprios índios, que acabaram sem água e precisando de ajuda, inclusive pedindo e organizando uma vaquinha para receber água e outras necessidades por causa desse incêndio. O incêndio durou mais de 12 horas? E foi uma tragédia, pessoal, semana passada no Jaraguá. E você acha que poderíamos falar de negligência? Essa palavra existe, negligência. Eu acho que sim, mas a questão do bombeiro, de como o bombeiro funciona, tem muitas burocracias aí por trás, mas não deixa de ser uma negligência do município, do estado, eu não sei se é dos bombeiros, mas do estado, município, é, né? Então, sim, podemos falar em devemos, né, falar em negligência. Aí, vizinhas, vizinhas, se vocês quiserem também compartilhar as suas opiniões sobre tudo isto, vocês estão muito, muito, muito convidadas. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aí, chegando à parte final de nosso programa em Portunhol Salvaje para Vila Anglo-Brasileira, aos vivos, todos os sábados das 7, e seremos pontuais às 8. Agora são às 8:30, mas eu experimentei. Nossas fontes informativas han sido os meios comunitários e independentes, Alma Preta, Jornalistas na Periferia, Nós, Mulheres na Periferia, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual, Brasil 247, Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Agência Pública, Revista Piauí, Revista Fórum Meteoro, Greg News, Tuta Meia, Nocaute, meios públicos também, TV Cultura. E meios privados, mainstream, aí... Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Globo News também, El País também, né? O Grupo País, Prisa. Né? Agora a gente vai fechar com uma música, um rap muito bacana do MC Uerá, que é lá da aldeia de Tecuapaú, uma aldeia guarani. A gente agradece muito vocês, foi maravilhoso passar a noite aqui na companhia de vocês. Escrevam para a gente, participem dessa rádio. Ela existe porque é para você e é com você que está aí em casa nos escutando que a gente quer caminhar. Obrigada, Lau. Obrigada, Sil. Obrigada, vizinhas, vizinhas, vizinhos de Vila Anglo-Brasileira. Até próximo sábado. Obrigada, Marina. Obrigada, Greg. Obrigada, obrigado, Ju. Caco. Obrigada, Caco. Obrigado, Ju. Todo o povo dos bastidores. Seguimos. Até sábado. Até sábado. Os dias são de luta, as noites de rezas, os anos são de luta. A ponta da flecha aponta para o Congresso Nacional. Em 1500 chegou o tal de Papa Mãe, Juruá, Pedro Avares, Cabral, o Bocarevê, o Juca Cunha, Amba, Caringué, o Mumba, Panhande, Uvere, o Mboé, Panhande, Caguere, Regue, Yogueiro, Majuku, A, Baé, Tchujuca, Aigure. Eu lamento quanto o Xondaro morreram tentando defender Nhanderecó. Agora nosso povo se encontra um pouco melhor na aldeia Tecoá, Pico do Jaraguá. Cê pode ir pra que lá é nossa quebrada, de lá ninguém vai nos tirar. Javuá, Nanemon, Barete, Tchereco, Amapuá, U, Aecha, Ete, Ba. É Tiagua Baru, a Tia Apure, Raeri Tua Porandu, Nhanderu, Toma Embu, Aí, Mamopure, Uguata, Tirecoa. Tabel, a Tia, Derere, Tia Barra, é Tuma, é Mombeu, Tavu, Erecha. Tabel, a Tia, Derere, Tia Barra, é Tuma, é Mombeu, Tavu, Erecha. Tabel, a Tia, Derere, Tia Barra, é Tuma, é Mombeu, Tavu, Erecha. Erecha. Em 1500. 1500 chegou o tal de Cabral no Brasil. 22 de abril, já havia donos dessa terra. 3 milhões de índios aqui, divididos em 1400 tribos. Ele escravizou porque era preguiçoso, matou por ser um monstro louco e ganancioso. Desmatou pela sua burrice, explorou todos os cantos do país. Atrás de ouro, enriqueceu, depois correu, deixou pra trás tristeza, revolta e dor. Uma olhada que não falta, em resposta ao marco temporal. Quem chegou depois de 1500 igual a Cabral, deverá deixar o país e voltar pra Portugal. Vaza, lua é Matheus. Tapé ou achá, deri recha barra é teu, mae mobeu tal, erecha. Tapé ou achá, deri recha barra é teu, mae mobeu tal, erecha. Vai coé, orembu, arivé, ouro e chapa. Pedro Alvarez é a nau, nyanderoa. Tapé ou achá, deri recha barra é teu, mae mobeu tal, erecha. Tapé ou achá, deri recha barra é teu, mae mobeu tal, erecha. Vai coé, orembu, arivé, ouro e chapa. Pedro Alvarez, Cabral, nyandequê. Combo a dea, nuima, tecoa, pula, unyanderoa. Tecoa, pula, unyanderoa. Pode pá, ou verá, ou por aí é uma, assim que é. Pela demarcação da nossa terra, não é migué. Demarcação já não é migué. Pum! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.